18.6, 3600, desça para 2000 pés, ajuste 9002, reduz a velocidade para 1.709, reporte estabilizado. Ok, reduzindo, desça para 2000, 3600. Corrigou 643. 643, cheque 3, ele pôs o vento de 0,80 graus com 1,09. E pôs na pista 10, 643, o 30 aí embaixo travado. Tá 3600, reduz a velocidade para aproximação, chame torre 1 no 8, desse bom dia. 18.6, reduzindo, 3600. Muito boa noite, Altan 3600. 3600, continue a aproximação, aguarde a direção de pouso. Continuando aguardando, 00. Só os 23, liga à direita, táxi Alfa e Juliette, portão 62 na minha escuta. Alfa Juliette na sua escuta, portão 62, é com o Puno 643. Livre pouso, 1.00 graus, 1.09. Seu livre pouso, 3.600. Polo Salvador. É o Mike Trimbo. Não entendi muito baixo, chame de 83, 86, por favor. Confere pra mim, por favor. Chame 186. Chamando a torre, chame novamente mais alto, por favor, tá muito baixo. Solo Salvador, é o Sam, Mike XR e Golf. Mike XR e Golf, aguarde. 3600, solo 26, táxi à direita. Alfa Juliette, portão 9, na minha escuta. Alfa Juliette para o 9, na sua escuta, até 3600. Mike XR e Golf, prossiga. Centralização de reboque do... O gate número 7 do pátio 1 para a posição 9 do pátio 3. Só que aguarde, eu tô com a aeronave que tá chegando aí com prioridade para estacionar. Chame daqui a aproximadamente 10 minutos, ok? Salvador, boa noite, Oceano 6224, transfere 7 da Bravo. Oceano 6224, Oceano, identificação, desça para nível de voo 050, autorizado para o EDITAP. Identificou 050 para o EDITAP, está presente, Oceano 6224. O Golf está autorizado agora a iniciar o seu reboque, né? Me escuta. Reporte para a direção Paz 3. Ok, controle Salvador, boa noite, Gol 714, da Bravo. Gol 714, acione identificação, chega da mar e desça para nível de voo 060. 060, Gol 714. Controle, se possível, pro de Duna da presente, no 6224. Chanel 6224, mantenha pro de ETAP. Chanel 6224, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-2, o livro da restrição de altitude em TAP. 2000 com 1012, Chanel 6224, livro da restrição. Via mar e desça para 3000 pés, ajuste na 012. 3000 na 012, gol no 714. M 6224, autorizado ILS, XA, pistão no zero, reposto estabilizado. Dentro mais estabilizado, 6224. Controle Salvador, uma boa noite, eu vou na 020. Voo na 020, acione identificação, chega da Mari, desce para nível de voo 050. Mari 050, 020. apresentando assim. Xener 6224, completo de aproximação, chame torre 118, decimal 6. 1861, boa noite. Boa noite, Xané 6224, posto externo, embaixada de trabalho. 6224, cheque trem de pouso, vento 100 graus, 109, 6224. Baixo travado, 6224. Coluna 7194, desça para 2000 pés, ajuste ano 012. 2000 no 012, coluna 714. Coluna 020, via Mari, desça para 3000 pés, ajuste ano 012. Via Mari, 3000 no 012, coluna 020. Digo esposo, por Xané 6224. Tá com livre pouso por 6224? Tá livre, 060 graus, 89. Ok, obrigado. No 4 autorizado ELS, XAI, pistão na 0, repórter estabilizado. Repórter estabilizado, como 7 no 4. Xanelli 6224. Sim, ótimo, seu solo aos 47, táxi via Alfa e Índia, portão 1, pode manter minha escuta. Alfa, Índia, portão 1, na sua escuta, Xanelli 6224. solo Salvador, eu tô mais que aqui, vamos no tempo do revólver. Bom dia. Caixa livre. Confirme, por favor. Ok, sim, bom dia, caixa livre. Ah, ok, obrigado. 4, complete aproximação, chame torre 198, decimal 6. 198, 6, grato. Boa noite, Gol 1714, sinal e alinha checkway, baixada travada. QCI 714, livre pouso, vento 100 graus, 109. Livre pouso, Gol 1714.